A história da humanidade praticamente é contada em função das guerras. As armas de extermínio são produzidas com cada vez maior poder de destruição. Os países tidos como civilizados são aqueles que detêm maior poder de destruição. Ao invés de ferramentas e instrumentos de trabalho na produção de alimentos, de medicamentos, de obras de arte, de acesso à saúde, de educação verdadeira, de religiosidade, produzem-se armas cada vez mais poderosas para dizimarem populações inteiras. É lamentável o que vem acontecendo, repetindo a história dos povos da antiguidade que viviam em função da guerra. E os homens praticamente tinham como ofício a arte da guerra, ao invés de produzirem. Por isso, a história da humanidade acaba se repetindo em função das guerras, ao invés do progresso. Quantas vezes o fruto do trabalho de pessoas dedicadas à produção de alimentos, dedicadas à indústria, à ciência. Quantas vezes esses trabalhos foram destruídos e tiveram civilizações inteiras de recomeçar, e outras que desapareceram e sequer se sabe da sua existência histórica. É preciso acabar com esse círculo vicioso de recomeços a partir das destruições. E ao invés disso, a humanidade seguir em frente, em rumo ao futuro, em que as pessoas vão se dedicar ao trabalho construtivo, ao invés de empunharem instrumentos de destruição.